Mas as pessoas ainda têm, principalmente quem não é tanto da área, assim, achando que o Linux é complicado, não tem nenhuma complicação. Na verdade, ele até tem algumas distros dele, algumas versões, vamos dizer assim, que são extremamente muito mais bonitas que o Windows, muito mais bacanas, muito mais fáceis até que o próprio Windows. É, as pessoas ainda têm essa questão de, não, o Windows é mais fácil. Não, uso o Windows porque é mais fácil. Não é mais fácil. Qualquer Linux tem em diversas línguas, tem. Praticamente todas as distros são, ou quase todas são em português. Não tem motivo para não. O que pode acontecer é tu comprar tu não achar um computador à venda com o Linux em Porto Alegre. Isso que tu perguntou. Pode ser que não, tu não ache em Porto Alegre. Mas nada impede de tu eu ir lá, tirar o Windows e botar o Linux. Alguns computadores vêm com algumas. Vamos botar algumas bloqueios para fazer isso, mas a maioria tem como desbloquear. Temos perguntas online, Eugênio tem do YouTube? Só vamos atrasar o Joel, que a gente tem 7 minutos. Tem duas aqui até. É o Spider É o Peter. Wagner, Peter, Peter. É o pirata Peter. Ele pergunta ali se possui estrutura permanente para ser criada protestos comunitários como o de rede livres, ou é melhor criarmos outras associações em seus bairros e escolas para isso. O que parece é dispenso no Brasil, as ações e os projetos são mais individuais do que do próprio espaço. Hackerspaces possuem estrutura permanentes para poder criar projetos comunitários como do Rede Livres? Ou é melhor criarmos outras associações em seu bairro, escola para isso? Alô? Bom, eu não entendi muito bem a pergunta, mas vamos fazer o seguinte. Hackerspaces são espaços de compartilhamento de conhecimento, certo? Hackerspace não é uma figura política. Tá. Se a gente tiver um projeto de rede livre, joia, legal, a gente quer fazer. Na verdade, a gente quer fazer. A gente gosta muito do que existe em Buenos Aires, na Argentina, né, a rede de internet livre. Tá? E a gente gostaria muito de replicar e adaptar essa ideia para Porto Alegre. Mas, cara, a melhor coisa possível é tu ter espaços, laboratórios. Quanto mais atomizado a história, melhor. Se tu puder, tem cada bairro de Porto Alegre no Hackerspace, devia ter em cada bairro. Cada escola, cada localzinho que tu pudesse, devia ter dois Hackerspaces pro bairro, devia ter três Hackerspaces pro bairro. O grande lance é tu criar espaços comunitários locais, entende? Cara, como a gente recebe gente de Porto Alegre inteira, uma coisa, até da região metropolitana inteira, a gente nunca pensa no bairro apenas. A gente pensa, até porque o movimento Hackerspace, ele não tem nenhuma fronteira, né? A gente não reconhece fronteiras. A gente não gosta de fronteiras. Então, eu acho que uma rede livre, para ela funcionar em Porto Alegre, ela não vai surgir de, primeiro, uma entidade. Segundo, ela não vai nascer em um local. É uma rede. A rede tem que nascer em vários locais, certo? Para essa rede nascer, ela vai precisar de espaços locais. Esses espaços locais têm que ser capazes de dar vazão a várias questões. Desde a questão técnica, até passando pelo equipamento também, passando pela questão social, passando pelo convencimento, passando pela construção cultural local, né? Eu não acho que uma rede, ainda mais se a gente for pensar numa rede em Porto Alegre, ela vai ter a mesma resposta para cada bairro. Cada bairro vai ser uma coisa completamente diferente, um desafio técnico completamente diferente, uma cultura completamente diferente, né? Vai ter respostas locais. A grande questão para uma rede em Porto Alegre funcionar é que ela já devia ter micro-redes locais, para depois a gente fazer uma ligação de redes, certo? Senão é uma coisa de baixo para cima. Primeiro a gente cria uma rede envolvendo toda a cidade e depois cria a rede local. Não, não funciona assim, é o contrário. O pessoal do Bom Jesus já devia ter sua própria rede, para depois eu me conectar com a rede do pessoal do Mário Quintana, que já devia ter sua própria rede. Entende? É assim que funciona, é assim que tu faz a formação de uma rede, né? Quem é o agente político disso? Não sei. Partido Pirata, para mim, poderia ser uma entidade que seria perfeita para isso, né? O Machado, eles têm a capacidade tecnológica, podemos auxiliar. tecnologicamente, a parte técnica da brincadeira. A gente tem vontade, inclusive, de fazer engenharia reversa dessas antenas que a gente tem, para ver se a gente consegue multiplicar elas a baixo custo e localmente. Né? Temos que testar. Eu fiz uma oficina no meio da praça, lá em Caxias do Sul, né, de faça sua própria antena Wi-Fi em casa. Uma antena de 25 decibéis. É um cano de PVC, um cano de água de PVC e um fio de luz de 2,5 milímetros lá enrolado com as medições, etc, etc. E 20 pessoas em volta para conseguir esquentar um ferro de solda em Caxias do Sul num frio do caralho, com um vento desgraçado ainda. E 40 pessoas que surgiram do nada, porque não foram chamadas para aquela oficina, assistindo. Foi a melhor oficina que eu já dei na minha vida. Tá? Tinha casal com filho até velhinho de 90 anos me ajudando a fazer a antena e aprendendo como fazer uma antena Wi-Fi para te poder repetir o sinal até 50 metros. Por que a gente não inventa uma antena para fazer essa repetição para 200, 300, 400, 500, 600 metros? É esse o ponto. Caxias do Sul presente. Ok. Joel, é o... Que é uma questão. Tem essas antenas já criadas no Rio de Janeiro? Ótimo, a gente tem que pegar e analisar essa tecnologia, mas não necessariamente ela é a resposta para Porto Alegre. Ah, então é outra coisa. O Peter, ele respondeu aqui, mas aí você entra na questão que temos poucas pessoas com conhecimento para efetivar essas ações e ainda concentrado, muito em capitais. Acho ótimo o Dumont, daí ele finaliza, né? Acho ótimo o projeto Dumont, porque agrega os hackerspaces do Brasil. Acho que ainda falta uma integração entre os hackerspaces para apoio mútuo e tem criado muitos novos, mas muitos fecham por falta de dinheiro. Concordo com as duas últimas afirmações, discordo da primeira, que não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Mas assim, todo mundo é hacker. Não existe essa coisa de concentração de conhecimento técnico nas capitais. Se eu estou no interior, por exemplo, eu vou querer hackear o meu trator. Certo? Porque é a minha necessidade e a minha necessidade local. Se eu estou no meio do interior, eu posso comprar uma placa ISP8266, que é um microcontrolador de 32 bits que já traz junto o seu... Ai, meu Deus, seu roteador Wi-Fi dentro dele, certo? Por R$17,39 e pagar um frete de R$35. Isso é mais barato que um roteador. Mais barato que um modem. E eu posso, a partir disso, por exemplo, colocar um bebedouro IoT no meio do meu pasto, que vai me indicar quando faltou água ali e vai enviar para o meu celular isso, ou vai enviar para minha... o meu computador, ou me indicar quando, por exemplo, está abaixo a quantidade de sal dentro do comedouro e as vacas podem começar a comer carcaça, osso, e aí se contaminarem por causa disso. Certo? Porque não vão ter fonte de sal, de o sódio lá, esqueci o nome agora, tá? Não sei de tudo, galera, desculpa. E aí vai começar a comer ossos para conseguir esse sódio, né? Salitre. Não é salitre. Bom, tá, mas tudo bem. Entende? Assim, existem formas da gente passar por esse problema. A questão é que hacker não é o cara que tem um conhecimento técnico. O hacker é o cara que tem uma postura perante o mundo, certo? Eu não tenho uma máquina de solda, joia, eu fui atrás do cara que tinha máquina de solda e consegui com ele que ele soldasse os tubos para mim da bicicleta que eu tinha ideia há 5 anos atrás. Apareceu a oportunidade. Eu não tinha condições, alguns anos atrás, de comprar um computador. Bem, eu consertei um dos computadores do Mate e comecei a usar aquele computador emprestado para mim. Consegui comprar o meu computador, devolvi aquele computador para o Mate. Não sabia como consertar o computador, fui para a internet e descobri como é que consertava a porcaria do computador. Sou sociólogo, gente. O que eu sei fazer é ler livro, certo? E estudar sociedade. E posso dizer o seguinte. Hacker é o cara que tem uma postura. Todo mundo já ouviu aquela história do menino africano que começou a construir fontes de energia para sua localidade. Ele vive ainda, tem um TED dele. Peguem isso. É muito legal. Sabe o que é um TED, né? Os Lightning Talks, aqueles. Então tem o TED dele. Ele sentia muito de não ter conexão dentro da vila dele. Ele tinha um celular, ele não tinha como carregar o celular, porque não tinha fonte de energia. Então, eu tinha ouvido uma vez na escola que dava para gerar energia a partir do vento. Só que ele não sabia como. Então ele foi para a escola, foi para a biblioteca e começou a pesquisar. Não tinha na biblioteca dele. Ele caminhava não sei quantos quilômetros até chegar na outra cidade vizinha que tinha o livro que ensinava a questão do como é que a eletricidade, o que, que é a eletricidade, como é que a eletricidade funciona. Só tinha um problema, o livro estava em inglês. Ele teve que aprender inglês para depois entender o que era eletricidade. Aprender inglês e aprender o que era eletricidade. Aí ele tinha que viajar mais não sei quantos quilômetros para ir no ferro velho e conseguir as peças necessárias para ele fazer o moinho. E ele foi não sei quantos outros quilômetros para comprar as peças. E ele teve que comprar as peças. Então ele teve que fazer uma forma de arrecadar dinheiro para comprar as peças. Conseguiu comprar as peças. Voltou para sua aldeia e construiu o seu moinho. Com o moinho, ele passou não apenas a alimentar o celular dele, mas alimentar o celular de toda a vila que ele morava. Gente, esse é um hacker. Hacker não pode se auto-intitular hacker. Eu não me intitulo hacker, eu não posso fazer isso. Mas eu posso intitular outras pessoas hacker. E esse cara é o hacker. Para mim, ele é o maior hacker que existe hoje. Só isso. É uma honra.